Sonia Silva faz a festa até na beira da churrasqueira. Tem música, sorriso e alegria serendida no churrasco da família. A gente brinda a vida. O tio já chegou com violão na mão. A avó tá cuidando do feijão no fogão. O primo acendendo a brasa devagar. E a criançada correndo pra lá e pra cá. E o cheiro da carne no ar faz todo mundo cantar. O pagodinho começa a tocar e ninguém quer mais ir embora. Oh, coisa boa é reunir a galera. Família Silva faz a festa até na beira da churrasqueira. Tem música, sorriso e alegria sem medida no churrasco da família. A gente brinda a vida. O tio João já contou piada repetida. A tia Maria já dançou e tá divertida. O primo Zé chega com a cerveja gelada. E o som do pandeiro não deixa a roda parada. Aqui tem respeito, amor e tradição. Cada abraço aquece mais que o carvão. Na mesa fartura e no peito união. Família Silva, essa celebração. Oh, coisa boa é reunir a galera. Família Silva faz a festa até na beira da churrasqueira. Tem música, sorriso e alegria sem medida no churrasco da família. A gente brinda a vida. Família Silva faz a festa até na beira da churrasqueira. Tem música, sorriso e alegria sem medida no churrasco da família. A gente brinda a vida. O tio João já contou piada repetida. A tia Maria já dançou e tá divertida. O primo Zé chega com a cerveja gelada. E o som do pandeiro não deixa a roda parada. Aqui tem respeito, amor e tradição. Cada abraço aquece mais que o carvão. Na mesa fartura e no peito união. Família Silva é só celebração. Oh, coisa boa é reunir a galera. Família Silva faz a festa até na beira da churrasqueira. Tem música, sorriso e alegria sem medida no churrasco da família. A gente brinda a vida.